Continuamos nesta emissão do Luzes na Paixão, hoje, 5 de Fevereiro de 2010. Vamos continuar na música da Eurovisão, depois de termos chegado com a música de Manuela Bravo e o seu Sobe, Sobe, Balão, Sobe. Ficamos agora com a música de 1966, neste ano, e era o terceiro do Festival da Canção RTP. Carlos Canelhas escreveu para Madalena Iglesias cantar Ele e Ela, um tema que aqui em Portugal ficou eternizado e já lá vão 44 anos. Como disse, foi apenas o terceiro Festival da Canção RTP. Recordemos agora, na voz de Madalena Iglesias, Ele e Ela. Depois vamos receber uma flor na voz de Viviane, ela que nos traz essa flor. Traz-nos uma flor, Viviane e os seus, entre aspas. Depois um pequenino intervalo, eu já volto. Um grande abraço e muito obrigado por estar desse lado. Até já. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vai. Sei quem ele é bom rapaz, um pouco tímido até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Chora por ela se ela não vem. Só fala dela cada momento, vive com ela no pensamento. Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. Ele sem ela não é ninguém. Antena App, ao alcance de um clique.

E assim seguem nos próximos minutos quatro outras músicas, sempre em português, neste Lusitana na Paixão de hoje, 5 de fevereiro de 2010. Primeiro ficamos com o grupo Resistência, traz outro amigo também, uma homenagem a Zeca Afonso. Para ficarmos depois com Paula e Bernardo Oliveira, ele no piano, ela na voz, Os Índios da Meia Praia. Ficamos depois com Susana Félix e Flutu, para ficarmos por fim com a música de Sara Tavares, Longe do Mundo. Logo a seguir, um pequeno bloco publicitário, eu volto para lhe dar mais e mais música. Até já, caro ouvinte. Maior o pensamento, essa estrada, amigo, vem. Essa estrada, amigo, vem. Não percas tempo que o vento é. Perdes tempo que o vento é meu amigo também. Em todas as terras, terra, em todas as fronteiras, as fronteiras, seja bem-vindo, seja bem-vindo, quem vier por bem, seja bem-vindo, quem vier por bem, e se alguém houver, se alguém houver que não queira, trago contigo, trago contigo também. Se alguém houver que não queira, trago contigo, trago contigo também. Aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Antena Web, ao alcance de um clique.

assim me abandonado. Esse timbre perde acento nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento e é sempre a primeira vez. Em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhar ferido na asa. Antena App, ao alcance de um clique. O papel principal é meu e só meu e quero.

provar. Marinheiro do mar alto, e continuamos nesta emissão do Lusitana Paixão a caminhar para o seu final. Já faltam menos de 20 minutos. Vamos ainda assim continuar com mais algumas músicas. Primeiro ficamos na voz de Amália Rodrigues, recordando um tema de 1945, Ai Mouraria. Para ficarmos depois com a música de Linda de Sousa, Mala de Cartão. Ficamos depois ainda com Dia Pazão e Se o Amor Se Vai. Um tema bem bonito. Depois eu volto para as despedidas. Até já. Palma, onde eu um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista, de cor morena, boca pequena e olhar trucista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento como lamento levou consigo, comigo. Ai, moraria do roxo e nós nos beirais, vestido cor-de-rosa dos perfumes tradicionais. Ai, moraria das profissões a passar, no app, ao alcance de um clique. Pensando em voltar para ele.

o final desta emissão do Lusitana Paixão para o dia 5 de Fevereiro de 2010. Foi um prazer imenso estar consigo, caro ouvinte. Foi mesmo um gosto enorme fazer-lhe companhia nestas duas horas, até porque eu sei que também está desse lado, sei que também, enfim, também nos acompanha. Ou seja, fazemos-lhe nós companhia e você faz-nos companhia a nós. Ora, terminamos sempre com calma, primeiro com a música de Mísia, Unicórnio Azul, para ficarmos depois na voz do saudoso Zeca Afonso e a música dos Bravos. É desta maneira que me despeço, deixo-lhe um forte abraço, até à próxima semana, quanto ao Lusitana Paixão. Quanto a mim, estou de volta amanhã, no Alma Lusa. Aliás, no Sonoplastia, embora no Sonoplastia amanhã há edição especial com a emissão de Orson Welles e a Guerra dos Mundos. É um efeito mod para que servem os efeitos sonoros. Depois sim, estou no Alma Lusa a dar-lhe muita música, é sempre em português. E hoje, atenção, não se esqueça, há duas coisas importantes a reter. Primeiro, a emissão do Voo Noturno de Diamantino Teixeira, que hoje apresentará a peça, o musical Amália, de Filipe Laféria. Depois, continuamos com a história da Cruz, às 22 horas. E hoje vão-se descobrir umas quantas coisas. Vão-se descobrir, por exemplo, que a árvore da redenção nasceu sobre o crânio de Adão. Para saber mais sobre esta história, já sabe, às 22 horas, não perca o quarto episódio da História da Cruz, aqui na sua antena web. Para já são então as despedidas, Mísia com o Unicórnio Azul e depois Joseca Afonso. Joseca. Ou José ou Zeca. Bom, tinha de terminar com uma gafe. Zeca Afonso. Ou José Afonso, como queira, com a música dos Bravos. Até para a semana. Um forte abraço. Fique bem. Fique com a antena web. Unicórnio azul, aquele que era meu, bastante eu deixei e desapareceu. Qualquer informação, de certo eu vou pagar. As flores que deixou, não me querem. Meu unicórnio azul ontem desapareceu. Não sei se me deixou, nem sei se se perdeu. Mas eu não tenho mais que um unicórnio azul. E se alguém souber de que deu uma informação, 100 mil ou 1 milhão eu pagarei. Meu unicórnio azul ontem desapareceu. Fizemos amizade, um pouco com amor, um pouco com verdade. Com seu chifre de anil pescava uma canção. Sabê-la repartir tinha por vocação. Meu unicórnio azul perdi o rastro seu. E pode parecer até um fado meu.